esqueces de lá. Agora me pedes pra voltar. Tem que entender, quero te ver próximo junto de mim. Corro, mas você não me deixa tocar-te. Por narizes, feições, cabelos ou orações.